Gritos da multidão. Faz um tempo, faz. Tô querendo mais. Preciso ir embora. Não se preocupe mais, eu não perturbo mais. Já disse adeus à mãe, já disse adeus ao pai. Estou desempregado. A fome me faz mal. Tô passando mal. Mas vou entrar na luta. Já fez a poluição, já está ficando esperto. Esse é o coração da máquina do esperto. Hey! Estou então, tô sozinho, é mais de 1 milhão. Ninguém mais pensa, existe confusão. Gritos da multidão, é o fim da convenção. Gritos da multidão, abre de ti, irmão. Abre de ti. Gritos da multidão, gritos da multidão.